acho bem. Os idosos veem que não estão esquecidos. E a senhora e os seus colegas, quando acontece este tipo de iniciativas, acha que a vossa autoestima, o seu bem-estar é mudado, ficam mais... Ah, sim, hoje é um dia completamente diferente dos outros. Embora lá haja muita ocupação, as pessoas estão ocupadas, a residência é ótima. Mas é sempre bom este tipo de iniciativas, então? Eu acho que sim. Eu já estive aí a jogar à bola. E... Bócia? Ah, exato. Mas, e gostou da experiência? Não me portei muito bem. mas foi o que se pôde arranjar.